que farias com abraços de adeus? E o que darias se ao menos soubesses o que fez? Pois gostaria de vê-la por mais uma só vez. Traz no caminho da vida que me deu, traz o caminho da vida que me deu. Leva os sentidos proibidos pra longe da razão, traz sentimentos unidos em volta da paixão. Nada importa se a chama é a força que soprou junto com o vento que trouxe, mas depois levou. Traz no caminho da vida que me deu, traz o caminho da vida que me deu. Essa história